3890. Então, 3890 afirmativo. Contato radar, saída PUCA, Aracaju, submontanha 330. Na PUCA, Aracaju, nível 330 autorizado, tá? 3890. Volume 642, autorizado decolagem Tissono 0, vento 060, grau 089. Livre decolagem Tissono 0, volume 642. Oi, Salvador, bom dia, volume 07, ponto primeiro, dono 0, pronto. Volume 07, bom dia, autorizado ANI, mantém cabeceira no zero. ANI mantém no zero, volume 07. 83 a bordo, 2 horas e 5 com 5 para o táxi. 357, táxi a Índia, ponte para dono 0, 295, negão no 0, 15. Índia, ponte para 10295, patrão retrato 3597. Mike, que sou alto, autorizado, reporte, reporta no termo, reportão 08. Sou alto, confirmando, tá autorizado, reporte, reporta no termo, reportão 08. T2, decolado 246, controle 1208. 308, gol no 642, boa. Sim, espera a frente, grato. 7 no 5 agora, puxa. Saída PUCA, Aracaju, submontanha 390. PUCA, Aracaju, acendendo 390, lugar 42. Inspeccionar, contato. Volume 07, autorizado, decolagem de no 0, vento 020, grau 069. Livre decolagem no 0, vou no 607. Salvador, está 3.7.0. 3.90? Prossiga. Tem alguma possibilidade de coordenar junto a Recife o nível 370? Sim, antigo, gás de coordenação, então 3.890. Muito obrigado. 7.0, pronto. 3597, autorizado ANE, mantém cabeceira 0. 890, cruzada nível final 370, da presente, voo Romeo Fox 09. 370 autorizado, direto ao meu foco 0018, muito obrigado. Nada. Xenérnia 211, Recife 1251, secundária 13325. Recife 1251, secundária 3325, 6219, é o nome dele. Obrigado. 307, na saída da El, bom dia. Volume 07, bom dia, contato radar, saída da El, sub e mantenha 360. 360, no 607. abrir? Plano 3890, Recife, 12545, alterna 12685. Plano 2545, alterna 2685, obrigado, bom dia. De nada, bom dia. 295, Negão no zero. 15. No zero, no 5, ponto, espera, 2295, alterna 2685. Prossiga. É, decolou do hotel Neville, Grupo Zulu, próximo ao farol de Itapuã. Está mantendo o farol de Itapuã na sua escuta, tentou contato anteriormente no solo, não conseguiu. A intenção é seguir pelo litoral para Iambupe, conforme plano de voo. Gente, mantém a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções, Ian-Serra-Serra. Mantendo a espera, aguardando o Ian-Serra-Serra. 3597 aos... decolado aos 5-2, controle 120, decimal 8. 208, alerta 3517. Estou em Salvador, bom dia, 1795-010, pronto para decolar. 1795, bom dia, autorizado Daniel, Matheus Capseiro no zero. Ali, Matheus, 1795, pode. Na Harvard. 3597, bom dia, contato radar, saída da Árvore Lança, submantenha 380. 380, autorizado, 3597. Quando possível, vou a Elefant, 3597. Sim. Alterna 12685. 3545-2085, boa. Esse era o meio táxi 2895, Max Jetson. Solo Oxa Cargo 6570, pushback e acionamento. Já Cargo 6570 está autorizado, pushback e acionamento. Autorizado, reportando ataque 6570. Norte e na altura de Buraquinho, retornar ao litoral. Na zero no meio. 2016, 9809. Foi, copiou, Ian-Serra. Ian-Serra, ciente. Mantenha a pressão e aguarde. Mantenha. Confirma o radial e distância da localidade? 39 milhas distante, vai seguir pelo litoral, senhora. E é uma fazenda que pertence ao município de Iambupe. Vai seguir pelo litoral até estima aí, estima de Saúde. Nós pode alinhar, né? Boa noite, 97, você traz a linha, mantém canseira no zero. É, mantém. Voo no 7, no 5, decolado 55, controle 1, 0, 8. 208, bom dia. No 715, bom dia, contato radar, saída árvore Lefa, sub e mantenha 360. 360, árvore Lefa, com 715. Tem que ser acerto, autorizado o cruzamento para sinal da 1-0, repetição norte após o cruzamento da 1-0, para prosseguir com o de buraquinho. Afirmativo, entendeu? Está autorizado o cruzamento desde a aproximação 1-0, em seguida voará na proa de buraquinho para seguir pelo litoral o Yankee. Zona 607, Recife, 1251, lanterna 13325. 1251, lanterna 13325, zona 607. Aliado, pronto, boa noite, Marcelo. Mantenha a posição 1897. Mantendo. Paulo, 355 no próprio, acionou o caminho 46 a bordo, 336 autonomia, alterna Salvador, pronto o táxi. Segue o 767 via Índia, ponte perdão no 02895, legal no 096, 355 no 4. Ô oh, rapaz, bom voo aí. Alô. Ah. Oi. Passarela 9809, informa tráfego 11 horas 15 milhas, rumo oeste, cruzando em 070 para 360 Boeing 737. Cheche o tráfego, passarela 9809. Olhe, bom dia, boa noite, 97, decolado na escuta. 3597, Recife, 12545, alterna 12685. 1897, bom dia, contato radar, saída da Leda Bridge, suba e mantenha 360. Saiu Leda Bridge para 360, boa noite, 97. Autonomia de 2 horas e 32 minutos, alternado Natal. Sua 6570, taxi Índia, ponte esperador no 02, 295, que legal no 0 no meio. Ele táxi via Índia para o ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. O ajuste agora é 1-0-9-6. 1-8-0-9, derivado LS, XAI, pista 1-0, aeroporto estabilizado. Radar estabilizado, passageiro 9-8-0-9. 970, Teresina, nível 340. Autorizado, cola pista no 0, curva esquerda, saída. Código após conforme roda. Controle da 0.8, acena 5055. Eu confirmar a frequência do controle e o transponder? Afirmo. 055, Sideral 99. Teresina 340, decolada 10, com curva esquerda, saída Saramoma, operação Flock, 120.8, controle 5055, transponder. Poderia confirmar se a pista vai fechar às 7 horas e 26, local? Negativo. Ok, grátis. A vertical de muro aqui, o Ian Serra, certo? Ian Serra, certo, autorizado. Continuação do plano de voo. Vai chamar o controle 120.8. 108, obrigado, até a volta. Controle Salvador, um bom dia, o Papatango, Ian Serra, Serra. Papatango, Ian Serra, Serra, bom dia. Mantenha-se em condições básicas, 500 pés, Corredor Forte, retorne para Prado Forte. Volta da Prado Forte, Serra. No 4, continue o táxi, faz pontos de espera, mantendo. 4, 2, Salvador, ataca cargo 6570, ponto de espera da 10, pronto. Alça 6570, alinhe na cola de imediato. Afirmo, senhor. Alça 6570, autorizado a alinhar e decolar de imediato, pistão no 0, vento 070 graus, 03. Autorizado alinhamento e decolagem, imediato da pista 10, linha 570. Serudo 9809, complete, canal de emitor 118, decimal 95. 118, 95, bom dia. Salvador, bom dia, passarelo do 9809, estabilizado no ILS. Passarelo 9809, bom dia, ajuste no 0, no meio, continua aproximação, o aeronave está livre. Na aproximação, aguardando que está livre, passageiro 9809. Juliette Romeu, autorizado táxi em ingresso no 7, após alinhar e pronto. No 4, manda quanto espera. Mas Juliette Romeu, manda a posição, aguardando a autorização para decolagem. Aguardado. Carrego 9809, autorizado com uso pistão no 0, vento 070 grau 031. Informe pistão molhada. Gente, autorizado o pouso. 1-0, passaria do 9809. Alça 6570, decolador 04, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, bom trabalho. Controle muito boa, bom dia, é o Alça Cargo 6570, está passando 2400 para 350. Alça Cargo 6570, bom dia, completa radar, saída Puca, Aracaju, subo para nível 350. Puca, Aracaju, 350. Afirmativo, tipo 5514, faz o pouso do passarelo na linha, manda a cabeceira no zero. Fábula Palma, Mike Juliette Romeu, até o terceiro estubulante, autorizado a decolagem, pistão no 7.0070 graus, 03 off. Juliette Romeu, decolado 06, controle 120 do flow 8. 120 decimal 80, graças a Deus. Melhor. Passarez 9809, no solo 06, livre direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado. Juliette Romeu, decolado da 97, não se escuta. Gente, prossiga. Ah, mantém seu prevão, repito a sua após a Avenida Paralela, cara. E qual a altitude que mantém? 500 pés. Papel mais, Juliette Romeu, CN, código 0155. 0155. Está alinhado no 0 pronto, 5554. 5554, autorizando a colagem. Pistão no 0, 0020 graus, 03. 5554. Meu acionado modo Charlie 0115, mantendo 500 pés. Ainda não recebo o sinal de transferência. 308-5514. Aí, 9-1-1-7, deformação Lima, pronto para copiar Fortaleza. Total 9-9-1, Fortaleza 310, autorizado, decola pistão 0 com a esquerda, sai da mão, código. Momo Tradição Frote, após. Foi mal, Paulo Afonso, Abuco, após direto. Controle 20.8, acena 5051, total 999. Afirmativa, 310 para Fortaleza, na Momo Frote, 208-5051, no transponder, decola pista 120 com curva esquerda, Paulo Afonso, Abuco. Total 9-9-1-1. Protegimento correto, é quanto push 9-9-1. Portaria para o push essa manhã. Frequência livre para coordenação, não trave com esse reportado, é regresso, botão guia em CSR. É regresso, guia. Papapá, Mike Start, o Mel tá levando a linha do litoral por outro parque do Brasil, vai ingressar na vida paralela, sentido Iguatemi. Salvador, TAN-3153. TAN-3153, prossiga. Tá na 9 com a Lima para Rio de Janeiro, Galeão 360, senhora. Próximo para cópia. TAN-3153, Galeão, autorizado 360, VP Zulu 10. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5054. Autorizado Galeão 360, pelo Upper Zulu no zero, após desmap, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge 5054, é o transponder, e 1208, controle da 3153. Fechamento correto, é porta push 3153. Camarada para push 3153.